1-2-5-3, controle 1-2-L-8. Ah, tá treinando 2-5, portão 1, chame pronto, pushback, seu nome. Zero 003, Guarulhos, nível 340, está autorizado, via Pesolo 1-0, até Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge, após intercepta Pesolo 1-6, até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive, e após Trive, direto Poços, e após conforme, Nicola da 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, aciona 5-1-4-5, controle 120-8. O 3, chame pronto, azul 5003. Bom dia, passarinho 2227. Passarinho 227, November. A vitória da conquista, nível 180, está autorizado. A rota direto Elefa, após Elefa ao Pilor. Após o Pilor, direto vitória da conquista, decolada 10, com curva direita na subida Arbor. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa. Aciona 5150, controle 120-8. Afirmativo, está com a informação. Novembro, autorizado conforme 180 para a vitória da conquista, conforme rota. Vai decolada 10 com curva direita, bora Elefa ao Pilós, depois direto. 5150-108. Atime pronto no PAT 3, passarei 227. Parei. T3125 para pushback e acionamento. T5 tá livre, chame táxi, não 3125. Centralizado, T3125. solo, 3125, pronto táxi, 131 a bordo, 0330, alterna Campinas. Direita Indy Alpha, ponto espero no 0, torre 1 no 8, decimal 95, o altímetro no 0 no 7. Tamo avô e bom dia, tá 3125. Direita Indy Alpha, 1895, altímetro no 0 no 7, obrigado, bom domingo, 3125. Onde? Salvador, bom dia, Hugo 1759, centro da November. 1759, Guarulhos. Informação agora é Oscar. Guarulhos está aprovado, nível 360. Via Upper Zulu 10 até Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge. A voz prossegue na Upper Zulu 16 até Belo Horizonte para voltar ao Zulu. Projeto Trive, e após Trive, direto Poços. E após conforme. Recola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. Aciona 5153, controle 120, decimal 8. Gol 1759, está autorizado Guarulhos, nível 360. Via Perzulu 10 até Bridge, após a Perzulu 16 até Belo Horizonte, direto Trive, direto Poços. Decola no zero, curva direita, da El Leda, Leda Motiva. O transponder 5153, o controle 120, decimal 8. Correto, porcão 5, chame pronto, gol no 759. Chamará no 759. Então, 3125, decolou 16, chame o controle 1208. 208, 3125. Ele bandia até 3125. 3125, contato radar, vigilância, ação 360. Quem subida 360, 3125. Paulo, azul 5003, para o táxi do Abed 1 no 8, 3:40, está na Ribeirão Preto. Direita, Indy Alfa, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro 10 no 7, tomo voe, bom dia, azul 5003. 10 no 7, Indy Alfa, 10 no 8, 5, azul 5003, obrigado por baixo. Salvador, o passageiro 2227, parte 3, puxa acionar. Panenga pro solo, chame para o usuário táxi, passageiro 2227. 27. Hoje, Salvador, bom dia, azul 5003, ponto espera 1-0-4. Azul 5003, a linda cola pista no 0, vento no 7, 0 graus, 0,6 dúzia de nós. Linda, cola no 0, azul 5003. TAM 3125, chame Recife em 1-3395. 1-3395, TAM 3125. Azul 5003, decolou os 23, chame o controle 1-20, decimal 80, bom voo. 2080, obrigado, bom trabalho, Azul 5003. Controle, bom dia, azul 5003, decolado saída da El. Azul 5003, contato radar vigilância, sobe e mantém nível de voo 340. 340, azul 5003. Victoria, estando 3125, retornando. Controle, Salvador, está 3125. Controle, está 3125. É, confirme a frequência do centro. Estamos com 47 a bordo, 7:45 apenas Salvador. 351. 3395251, obrigado. 995, altímetro no 0 no 7, seu Mogoi, bom dia para o 07. Muito obrigado, bom dia a todos, bom domingo aí, bom trabalho. Arroba? Eu? Guerra, um abraço. Ô Guerrinho, um abraço aí, bom voo. Valeu, tudo de bom. Salvador, o gol no 759, está no 5, para o curso 10, estacionamento. No 5003, o centro Recife solicita que o senhor suba restrita, nível de voo 320, direto bridge. Restrita ao 320, direto bridge, no 5003. Salvador, eu vou no 649. No 649, bom dia, informação Oscar, Porto Seguro, copiou 360. Prossiga. 649, Porto Seguro, nível 360, está aprovado, via Peruísque 50 até Bidev, após Bidev, direto. Recola da 10, com curva direita, na subida da El, transição Coral. Aciona 5155, o controle 120.8. Aprovado por seguro, 360, veio ao perigo 0 até Bidev, após direto, decolada 10, curva direita, no centro da Dael, é, Coral, aciona 5155, controle 1208. Magno 649, portão 4, chame pronto para o chubeco sanamento. Graças, porta da 649. Salve Salvador, bom dia, o Azul, 501, 43. Vou no 649, na escuta do solo. Prossiga. Prefiro com a gentileza subida da El, após Leda e após Bidev. Da El, Leda, Bidev. Da El, Leda, Bidev, graças, 649. Pato. Passarelo 2227, próxima ponte espera 10, pronto. Bom dia, passarelo 2227, além da cola, pista 10, vento 190 graus, 109. Além da cola da 10, 2227. Observando o início do Boeing da. O início do pushback do Boeing 737 da Gol, portão 5, o mesmo vai ingressar aí no pátio 3. E com segurança inicia o reboque, sem interferir com o mesmo, e reporte para ingresso no pátio principal, Alfa e Yankee Zulu. 1-7-5. Azul 5003, chame o centro Recife na frequência 1-3-3-9-5. Foi entendido, 1-3-3-4-5, azul 5003. 1-3-3-9-5, azul 5003. 3-3-9-5, obrigado, vamos tomar 5003. Gol no 755, desce e mantenha 4 mil pés, chegada bom, 1-0-1-7, ó, justo. Azaria 2287, decolou 30, chega o controle 1-208, bom. 208, muito obrigado, bom dia, um bom domingo a todos. Controle Salvador, muito bom dia. 2227, passaredo, decola, árvore elefa. 3 horas e 43, autonomia, alterna Galeão. Vigilância no perfil árvore. Perfil árvore 180, libera da restrição. Bom dia, Bono 759. Bom dia, Alfa, passaram 18, 95, Bono 759, bom dia, bom domingo. Autorizado passar árvore abaixo ou acima da altitude mínima. Ok, gente, muito obrigado, 2227. Salvador, azul 503. Negativo, contato na 13395. Tente 1251 na alterne, 1260. Por 260, 25003. Oi, Salvador, bom dia, gol no 759. Gol no 759, ali mantém pista no zero. Ali mantém 1-0, 759. Tráfico Salvador, bom dia, azul 4234, informação Oscar, autorização Recife, 350. Bom dia, azul 4234, Recife, nível 350, está autorizado via Peruísque 58, decolada 1-0 com curva esquerda na subida Fuca, Jamo, Caju, aciona 5154, controle 120, decimal 8. Autorizado 350, Recife, decola da 1-0, com curva à esquerda, perfil Puca, Peruíque 58, primeira rodovia, transponder 5154, controle saída 1208, azul 4234. Puca, Jamo, Caju, Puca, transição Caju, a subida. Puca, Caju, o azul 4234. Vai chamar pronto, puxa o back, acionamento, azul 4234. Chamará. Salvador, eu vou 649 no 04, puxa a sonar. Livre 649, chame táxi. Livre, aportará o táxi 649. Controle 1208, bom voo. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol 759, cruza 1000 pés na Dael. Dono 759, suba ao 360, saída da Elvis Lance. E subindo ao 360 na Dael. Cidade 59, pode apurar a Leda? Autorizado, 759. Obrigado. Desça para 2000 pés, ajuste 1017, resposta estabilizada na LS. F2000, 1017, apontar para a voadora para evitar uma formação aqui perto de pelo. Autorizado, desvio, vou no 755. Reporte ao final do desvio, é 225. Afirmativa, em torno da proa 7 Alfa Yankee Zulu, temos o reboque, bom dia. 649, estamos com 47 a bordo, 310, galera. E Alfa, quanto espera a torre 198, decimal 95, altímetro 1017, tem um bom voo e bom dia agora 649. 1097, direito de Alfa, na espera 1295 a torre, então bom dia, 649. 625, aprovado pelo da presença. 8-1-6225, desça para 2, senhor Pérez, aposta brisada. Toma até pro de pelo pra evitar formações. Copiado, 625, pelo 2000, aposta brisada. Bom dia, Uno 649, linda cola pista Uno 0, o vento 190 graus, correção 180 graus, 08 nós. Linda cola do Uno 0, 649. Controle 1-2-0-8, bom voo. 2-0-8, gol no 649. Gol na 3-3-9-5, gol no 649. Controle Salvador, gol no 649. Gol no 649, suba ao 360, será da Elvis Lancer. 360, gol no 649. Conquista, passarei 2227, direto conquista. Direto conquista, muito obrigado, 2227. Para pushback acionamento no portão 08, o azul 4234. Conecta do Sol, este me pronto para o táxi azul 4234. Coisa mais, vamos chamar para o táxi. 755, pede aproximação, torre 1895. 1895. Em Salvador, gol. Gol na 755, vai passar externo. Gente, gol no 755, já visual com campo? Visual com campo. Gol no 755, livre pouso no 0, o vento no 80 graus, 09 nós. Livre pouso, gol 755. Localizador a 4.625. 6225, complete aproximação, torre 1, 1895. 1895, bom dia. Salvador, muito bom dia, Chané 6225. O localizador a 3 milhas do externo, visual. Bom dia, Chané 6225. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando 6225. No 755, solos 46, livre à direita, chame 1219. É 55, copiou a torre? Vamos clarizar um, ok? Bom dia, vou no 75, vou no 75. Juba 234, parte principal, Índia e Alfa, ponto 010, torre 198, decimal 95, altímetro 1018. Tenha um bom voo e bom dia. E Apacho. Dia aí, Bravo, ponto 010, lá torre 1895. Boa. 755, bom dia, Via Alfa. Repórter em Cidade Juliette para ingresso. Repórter em Cidade Juliette. Na 6225, solo 49, livre à direita, chame 1219. 219, linha 225. Solo Salvador, chame 6225, livrou na F. Chame 6225, táxi via Alfa, após Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, 285. 755, via Juliette, portão 03. Juliette para o 3755. Um fio ajuste no 017. Oi, Salvador, bom dia, azul 4, 2, 3, 4. Por 1234, a linha decola pistão 0, o vento 190 graus, 10 nós. A linha decola, azul 4234. Azul 4234, decolou 53, chame o controle 1208, bom voo. 208, boa. A 234, bom 350, sai da PUC. 350 na PUC, azul 4234.

0039, eu tenho 340, copia? Ah, copia. Se você sabia, estaria depois do 320, pelo menos. Afirmativo, então. Mandei escuta e eu vou ordenar agora. Oito, número 2 para cópia. Direcionamento. Quatro, zero, três, nove, copia. Azul, 439, autorizado Campinas, 320, upper, 110. Decola da 10, curva direita da El Leda Motiva. 1208, assando 5171. Correto, azul 439, chama o pushback acionamento. O Puma 38 na escuta? 38 solo, salvador.